Na semana passada, nós tivemos um dia específico e muito rico falando sobre a meditação e os benefícios que ela nos traz. Hoje eu escolhi música, a música para relaxamento. É um CD duplo cujo tema é exatamente esse. São peças da música clássica, dos grandes compositores, escolhidas por essa característica, por serem muito adequadas para um relaxamento. E então, essa é a nossa linha no término de semana, já nos preparando para um fim de semana mais ameno e nos acalmando da correria da semana de trabalho, sem dúvida. Mas em alguma outra oportunidade nós vamos tratar com maiores pormenores a prática de um relaxamento, porque isso faz parte do nosso questão de sensibilidade, sem dúvida, porque esse estresse que nos cerca nessa vida tão agitada da modernidade, da atualidade, da contemporaneidade e que parece que tem se acrescido ainda de outras problemáticas, é a violência, é todos esses problemas que a própria natureza nos tem dado, as questões econômicas que sem dúvida afetam a todos nós. E, portanto, um relaxamento também é muito bem-vindo. Relaxamento e meditação se complementam, em alguns aspectos até se superpõem, mas tudo isso vai ser tema para um outro dia. Hoje a música é que vai falar com vocês, eu só venho ao final para as despedidas. Uma boa viagem musical e se entreguem a essa paz, essa tranquilidade que essa música relaxante nos dá. Thank you. Thank you.